Corre um boato aqui onde eu moro que você sintonize e curte a Era de Ouro do Rádio ouvindo um jardim, um coreto, a música e a saudade. Mas vamos com música nesta manhã de domingo pela Rede USP de Rádio São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Ele reside aqui em São Carlos, na Avenida Amor, a nossa Avenida São Carlos. É ele, o nosso gentil ouvinte, o senhor Humberto Gurgel, conosco. E ele gostaria de ouvir, com Nelson Gonçalves em arranjo do Zacarias, do saudoso Erivelto Martins, Se é Pecado, sucesso do Chico Alves. Inesita Barroso com Roberto Correia. Gravação antológica, aliás, deste número, assinado pelo Paulo Vanzolini, ele que recolheu no nosso folclore esta composição, é a melhor gravação que conhecemos de Cuitelinho. Para ele, o senhor Humberto Gurgel, residente aqui em São Carlos, Mário Reis e Francisco Alves. Arranjo do Pixinguinha para o conjunto Diabos do Céu. Ambos cantam do Lalá Lamartine Babo, Marchinha do Amor. É pecado beijar, eu a beijei. Se é pecado amar, também amei. E ninguém sabe, talvez, o grande mal que me fez. Se é pecado esquecer, não a esquecerei. Não a beijei de propósito, o meu pecado não foi maldade. Foram meus lábios maldosos que nos seus lábios pousaram. Foram seus olhos teimosos que me enfeitiçaram. Beijei de propósito, o meu pecado não foi maldade. Foram meus lábios maldosos que nos seus lábios pousaram. Foram seus olhos teimosos que me enfeitiçaram. Se é pecado beijar, eu a beijei. Se é pecado amar, também amei. E ninguém sabe, talvez, o grande mal que me fez. Se é pecado esquecer, não a esquecerei. Cheguei na beira do porto, onde a onda se espalha. As garças da meia volta, senta na beira da praia. E o coitelinho não gosta que o botão de rosa caia. Quando eu vim da minha terra despedida parentaia. Eu entrei no Mato Grosso, em terras paraguaias. Lá tinha revolução. Enfrentei grandes batalhas. A tua saudade corta como aço de navalha. O coração fica aflito, bate uma outra faia. E os olhos se enchem d'água. Quem tem a vista se atrapalha. Corta como aço de navalha. O coração fica aflito, bate uma outra faia. E os olhos se enchem d'água. Quinta vista se atrapalha. A letra A começa o amor que a gente tem. Com a letra A começa o nome de meu bem. Com a letra A começa o amor que a gente tem. Com a letra A começa o nome de meu bem. Ai, quem me dera ser um jasmim pra você beijar, pra você beijar no seu jardim. Ai, quem me dera ser um jasmim pra você beijar, recordando-se de mim. Com a letra A começa o amor que a gente tem. Com a letra A começa o nome de meu bem. Com a letra A começa o amor que a gente tem. Com a letra A começa o nome de meu bem. Ai, que me dera ser um ladrão pra poder roubar, pra poder roubar seu coração. Ai, que me dera ser um ladrão pra poder roubar o seu lindo coração. Com a letra A começa o amor que a gente tem. Com a letra A começa o nome de meu bem. Com a letra A começa o amor que a gente tem. Com a letra A começa o nome de meu bem. Ai, quem me dera ser professor para ensinar, para ensinar o verbo amar. E se eu pudesse ser professor, eu tirava o ar, deixe a Deus que traz a dor. Quisera ser uma lágrima para em seus olhos nascer, para em seu rosto correr e para em seus lábios morrer. Mas ela está em nossa sintonia curtindo um jardim, um coreto, a música e a saudade. Mais uma missiva aqui de São Carlos. mais uma cartinha, que desta feita é do nosso gentil ouvinte, senhor Luiz Carlos, ele que é carteiro, ele que é bastante querido, ele que é uma pessoa dos nossos correios aqui em nosso município em São Carlos. É ele, o senhor Luiz Carlos, que gostaria de ouvir com esta orquestra que infelizmente não existe mais, mas que era daqui de São Carlos, a Big Band Interativo, dando um show de execução nesta composição do musicista trombonista Raul de Barros, Na Glória. Gravação feita aqui em nossa Rádio USP, e só nós que possuímos esta gravação com a Big Band Interativo de São Carlos, neste número. Luiz Barbosa cantando o seu grande sucesso, Luiz Barbosa, do Mário Lago, Se Esta Rua Fosse Minha, para o carteiro Luiz Carlos, nosso gentil ouvinte. Uma noite de luar. dentro dele eu colocava uma praia com luar, pra vivermos sempre juntos, conjugando verbo amar. Pela Rádio USP São Carlos, pela Rádio USP FM São Paulo e Rádio USP FM São Paulo, ou melhor, Ribeirão Preto, em 107,9, nós estamos em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Um jardim, um coreto, a música e a saudade. Juninho, vamos para o nosso intervalo e na volta nós enfocaremos o Rei da Valsa, Carlos Galhardo, Chico Alves e o conjunto vocal Os Cariocas.